e começam a impedir, preparando armadilhas pra ver no chão você cair. Porque sabes que és valente, da luta jamais vai fugir. Não se assuste e não temas, mas acredite no Senhor e peça direção a Ele, pois Ele é. Para te guardar, por mais escuro que o vale for para você, Deus vai passar contigo e vai te iluminar. Com suas mãos, seus inimigos vão se esmagar, e outros deuses como cinzas vão se dissipar. Pois só existe um Deus que é digno e outro não há. Prepare o grito de vitória, levantando suas mãos, pois o inimigo está vencido, você é campeão. Pode erguer a bandeira e prepare pra louvar, porque a vitória é sua. Pode acreditar. Teus inimigos vão cair, pode acreditar, porque Deus vai contigo para te guardar. Por mais escuro que o vale for para você, Deus vai passar contigo e vai te iluminar. Com suas mãos, seus inimigos vão se esmagar, e os outros deuses como cinzas vão se dissipar. Pois só existe um Deus que é digno e outro não há. Prepare o grito